04, Solas 11, táxi, livrando à direita, via Alfa, Índia, que 02. A Índia pro 02, 604. Escuta. Afirmativo. Sim. Escuta, autorização, nível 3, 40 para Confins, via Perusque 58, já está disponível, por favor. Negativo, senhor. 3, 4, consciência na coordenada, por 8, provável gol e transição Waze. Escute a informação do TIS de baixa coordenação, monitorando a noite do sol, foi meio para cópia, minha 727, objeto. Eu também monitoro a minha 727, objeto. O senhor está na escuta ainda? O solo é o 6727? Perfeito, senhor. Não contei. Poderia repetir? É o Web 6727, senhor. A nossa preocupação é que faltam 5 minutos para vencer o nosso horário de calls fora. E nós estamos com essa preocupação que o nosso plano foi feito de uma forma equivocada no nível 240, uma rota que vai vir Ilhéus, que é uma área que está muito conturbada de mau tempo. Então nós pedimos essa alteração, essa CHG no nível 340 na Perusque 58. Acontece que faltam 5 minutos apenas. Essa é a nossa preocupação. Correto, amigo. Eu tenho um plano aqui 340 para Confins. Eu só falta coordenar com o centro efetivo. Ah, então vai dar tempo. Muito obrigado, meu amigo. Chame o C3, IF 126.85, delta na 12545. 727, pronto para cópia? Pronto, cópia 27. Chame 118 nesse momento. 86. Escuta, 627, pronto, cópia. Projeto 727 para Confins, nível 340 autorizado, via Perusque 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador, 19.35, touro 18.6. Aciona 5046, Webjet 727. Autorizado nível 340, Perusque 58, decola capital 1-0, curva à direita, subida Gole, transição Gonza, 19.35. Ao controle de leito 6, torre 5046, transponda. Está pronto para o pushback acionamento na portão 4, objeto 677, agradeço a colaboração. Objeto 727, correto, livre puxa acionamento, chame táxi. Livre puxa acionamento, chame o táxi, 27, muito grato. Confiado, senhor, será coordenada a saída sem que o centro Recife nos pagar a aerovia. 340 será coordenado, bate coordenação 6747, monitore 118.6 para a cópia, senhor. Ok, obrigado. Prossiga, vamos 889. Eu mandei o centro da informação, Eco 400 para o Galeão. Centro 889, 400 Galeão, será coordenado. Qual horário do plano, senhor? 4-5, um pouco cedo, desculpa. Correto, senhor, eu não encontro o seu plano aqui na minha lista. Por gentileza, chame um pouquinho mais adiante, dentro do horário, por gentileza. Eu não tenho como coordenar agora. Ah, ok, desculpa, obrigado. jet 6727, TV de 150, 2 horas e 50, alterna Guarulhos. Jet 6727, táxi livre, via Índia, Alfa. Próximo ao ponto de espera da pista 10, chame pronto, ajuste 10-07, ambulância. Sente-lhe o táxi de Índia Alfa, espera. Tomara pronto, 6727, com 1007 no ajuste. Próxima espera, 6727, pronto. Objeto 6727, linha decola, vento 060 graus, 062. Italiano decolar, objeto 889, a torre. Tá iniciando o M677. Gente. Poderia confirmar o destino e o ABT, porque nós não possuímos seu plano. É, seria só pros 45, senhora. Então, um pouquinho cedo, da Leão. Sim, acabou de chegar. Vou pegar a autorização com o centro. Por gentileza, se a cota chame em 1986. 1986, grato. Controle web 6727? Objeto 6727, decolou 23, controle 199 de 135. 135, muito obrigado, boa noite. Jet 6727 Salvador. Já tinha no controle 119 decimal 35. Web 6727. Alô, Web 6727, aciona em código 5146 no transponder. Está acionado, 6727. Estou para o nível 340, sai daí agora. 340 agora, 6727. Siga a função 2718. E 390 incorreto, 380 ou 400, confirma. Confirmando a força aérea, 3718. Gente, eu acho que é necessário manter a proa 380, senhor. Até aproximadamente 40 minutos. Seu objeto 6727. Objeto 6727, o centro solicitou que mudasse novamente o código para 5046, como estava lá. 5046, 6727, autorizados os desvios. Chame agora o centro Recife, 1288, alterna 126, decimal 4, boa noite e bom voo. 288, 264, 6727, muito obrigado pela colaboração. A frente aqui está bem grande à esquerda. Objeto 6747 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via para o uísque 50. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita na saída da EL, transição de NER. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5062, o objeto 6747. 50, nível 340, pista 10, curva direita, Del de Nerd, 1935, 186, 5062, 6747. Objeto 6747, vamos para o pushback sanamento. Flashback 6747 na 8. Autorizado, chame o táxi, Flashback 6747. Chama o táxi. Diga. Negativo, já foi passado ao centro, o centro não tem um plano, o centro vai entrar em contato com o centro de tratamento de plano de voo em Recife, e nós estamos aguardando. Controle Salvador, no Felipe 5515, boa noite. Quem era a nave que chama Salvador? É o Felipe 5515, boa noite. Boa noite, Felipe 5515, identifique. Chegada é a Bonfi, chama para descer. Gente, pode autorizar a problema de Bonfi no momento? Autorizada pro de Bonf, chama para descida trip 195. 5515. Autoriza pro de Pelô, trip? Autorizado Pelô, trip 5515. 5515. Tudo bom, 1889? Aguarde um minuto, 1889. Aguarda. Pronto cópia. Pronto cópia. 1889, Faro Galeão, nível 400 autorizado, via 314. Decola da Sistema 0, primeira curva direita, saída da El, transição Bless. Controle Salvador, 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, aciona 5063, 1889. Okay, autorizado, nível 400 da El Bless, via 314, decolagem Sistema 0, curva direita, controle 119.35. E transponder, 5063, gol 1889. 1889 correto, chama pronto para estacionamento. Já está pronto, pushback estacionamento, 1889. No 03, autorizado, chama táxi, 1889. Chama a táxi, 1889. Tripulante. Para o táxi web 6747. Alterna Curitiba, 4 e 15, 1, 2, 4 a bordo. Webjet, 747, confirma somente o POB? 1, 2, 4. Webjet, 747, táxi livre via Juliette, alfa. Próximo ao ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 6, ajuste 1007. Chame pronto para decolagem no ponto de espera. Ok, chamando a ponte espera via Juliette Alfa, 6747. Doe o gol 1889, solicita acionar na posição. Autorizado, chame táxi. Chame aí pronto para push, gol 1889. Autorizado, chamar para push, 1889. senhor siga para o sol. Postaria 2718, estamos sob coordenação, guarde. Para ingresso no 06747. Ingresso 6747, ainda com o botão no 0, vento 050 graus, 062. Posição em decolagem livre no 06747. Boa noite, Urigo, Uno 604, informação Bravo. Número 604, aguarde Copa Fortaleza. Tem a saída? Ativo. Obrigado. O gol 1889 para pushback. Gol 1889 para pushback. Me siga, Gol 1889. Pronto para o pushback. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, Gol 1889. Trip 5515, desça para o nível 050. 5515, desça para o 050. Jet 6747, decola os 39, controle 1.